guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Mas ela está em nossa sintonia curtindo os maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos em nossa passarela sonora, em nosso coreto carnavalesco imaginário. Vamos nós com música. Quem é que não conhece esta? Quinzinho do Império, sucesso. Samba enredo do Império, Quinzinho do Império, cantando do Aloísio Machado, bum bum, bate bum bum, escuro bum. Francisco Alves mais uma vez, Francisco Alves o rei da voz, e este sucesso carnavalesco em arranjo do Pixinguinha, Chico Alves do Ari Barroso, musicólogo, grau 10. Orlando Silva. Quanta saudade, quanto talento e o seu maior sucesso carnavalesco. Esta melodia arranjada pelo Benedito Lacerda, dele Benedito Lacerda, o maior sucesso do cantor das multidões, A Jardineira. Bumbum, bate, bumbum pro burundu. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bumbum, bate, bumbum pro burundu. Contagiando a verde, só por daí eu enfeitei. Eu enfeitei meu coração. Enfeitei meu coração de confete e serpentina. Minha mente se fez menina num mundo de recordação. Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Oh, Praça 11, tu és imortal. Teus braços embalaram o samba, a sua apoteose é triunfal. Uma barrica se fez uma cuíca, de outra barrica um surdo de marcação. Correco, reco, bandeira e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Correco, reco, bandeira e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Passo a passo, e passo a passo no compasso, o samba cresceu. Construiu seu apogeu. As turrinhas que imagem para os olhos um prazer. Perdem passagem pros moleques de deprê. As africanas que quadro original aliceram. Te quero. A vitória de ser tua, tua, tua, moreninha rosa. Lá no céu a própria lua, lua, lua, não é mais formosa. Rainha da cabeça ao pé, morena, eu te dou caldeira. O inglês dizia yes, my baby, o alemão dizia corrente. O francês diz bonjour mon amour. Revia, revia, revia. A vitória de ser tua, tua. a própria lua, lua, lua não é mais formosa. Rainha da cabeça aos pés, morena eu te dou meu pé. O argentino, ao te ver tão bonita, toca um tango e só diz milonguita. O chinês diz que diz, mas não diz. Pede bis, pede bis, pede bis. Thank you.

cantei muito em serenata, na porta de uma ingrata. Eu já cantei muito em serenata, na porta de uma ingrata. E quantas vezes ela sorria pra mim, eu então cantava assim. E quantas vezes ela sorria pra mim, eu então cantava assim. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu, oh. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Coqueiro ao lado, que coitado de saudade, já morreu. Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um cara manchão. Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um cara manchão. Onde ela alta madrugada estava, quando eu baixinho cantava. Onde ela alta madrugada estava, todo domingo havia banda no coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais saudosas e com sucessos carnavalescos. Você está curtindo um Jardim, um coreto, a música e a saudade. E para participar do nosso e-mail é este: uspfm@sc.usp.br, ou uma cartinha para nós, colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Juninho, nosso último intervalo, e na volta, a favorita da Marinha, Emilinha Borba, Carmen Miranda e Dalva de Oliveira.